Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Nota 7. Hoje, às 11h45, aliás, às 12h45, devido a alguns problemas técnicos que nos últimos minutos preocuparam-me até bastante, mas que tiveram até uma resolução até bastante rápida. Ora bem, ouvintes, iniciamos a edição de hoje com Ciranda. Tal como lhe disse ontem, o instrumento predominante hoje seria o violino, embora começássemos hoje com o acordeão. Pois muito bem, começamos com música bem portuguesa. Ciranda é como se chama então esta música, ou Tirana, se preferir também. Há duas versões. Vamos agora passar até o violino e passar até à Roménia. Vamos viajar até este país que nos traz grandes nomes do violino. Aliás, eu creio que é na Roménia que se concentra o maior número de grandes violinistas, atualmente, pelo menos. Ora lui buica, é como se chama a música que vamos ouvir, de Florea Tsiuaca. É um nome já antigo, aliás a música também já é bastante antiga, mas vale sempre a pena recordar, proveniente da Roménia, ouvir então este nome. Ainda para ouvir também, Victor com Sirva de Craiova. Sirva de Craiova é então mais uma música, a segunda que vamos ouvir então nesta edição da Nota 7. A segunda, quer dizer, a terceira, já que ouvimos Ciranda, a primeira música então que abriu a edição de hoje. Ouvinte, seja pois muito bem-vindo a mais um Nota 7. I'm gonna go to Vamos ouvir um outro nome no violino romeno, digamos assim, ou no panorama musical romeno, no que toca ao violino. Ion Dragoi é como se chama o próximo violinista. Depois vamos mudar para uma valsa. Fascination é como se chama esta música, que nos vai acompanhar também nos próximos minutos. Vamos daqui a pouco ouvir a tal relíquia que lhe disse no princípio deste programa. Para já, é mesmo tempo de escutarmos Ion Dragoi. Thank you. é assim, estimados ouvintes, que chegamos ao final de mais um Nota 7, mas não poderia eu ir embora sem viajar consigo até ao ano de 1893 para lhe trazer uma gravação instrumental. Tocada em violino com acompanhamento de piano, mas é o violino que se destaca nesta gravação. Vamos ouvir Charles Dalmain, um violinista reputadíssimo, que nos vai trazer o tema Hungary Gypsy Dance. É a música então que vai fechar a edição de hoje. Vão apenas ouvir no princípio uma voz que anuncia quem é que irá interpretar o quê e para que editora, mas depois o resto será apenas instrumental. Vão também notar certamente ruído de fundo. É natural, é uma música de 1893, já tem 117, ou melhor, 118 anos. Esta música já tem 118 anos. E portanto, enfim, já é antiga, não é? E foi gravada em cilindro de cera, até está bem conservada, diga-se. Vamos então ouvir, de 1893, Charles Dalmain com Hungary Gypsy Dance. Fique bem e até para a semana. Violin solo, the Hungarian Gypsy Dance, as played by Mr. Charles Dalmain for Columbia Phonograph Company of New York and Paris.